Tudo azul no céu desbotado, e a alma lavada sem ter onde secar. Eu corro, eu berro, nem dopante me dopa, a vida me embaida. Pra casa vai faltando um pedaço. Se eu fico, eu venço, eu ganho pelo cansaço. Dois olhos verdes da cor da fumaça e o veneno da raça. Eu mereço um lugar ao sol, mereço ganhar pra ser carente profissional, carente, levando em frente um coração dependente, viciado em amar errado.